se for voltar de madrugada, sei que ela vai brigar comigo. Hoje meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. As mãos assim. Um outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria nesse embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Sempre te esqueça. Posso fazer sua vontade, atender seu pedido, mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Agora vocês. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo o perfume. Abraço. Por quê? Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar na mentira. Agora sim. Agora. Ainda ontem chorei de saudade, relembro a carta, sentindo perfume. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. Vocês! Coração na boca e um sorriso no olhar. Os dois em nosso ninho, entregues ao sabor de amar. Só vocês!